suaves ou tensos. Sinta o que a vida pode lhe ensinar. Sei quem vai raiar por si. Seja dedicada, ame o que faz. Construa um caráter e ajude os demais. Você vai se machucar. Me roerá por dentro, mas darei alento. Seja em algum porre ou que precisar. Bela será com certeza. Vestes da mãe natureza. Copie o seu charme, macieza e beleza. Seja implacável com toda tristeza. Mostre com toda leveza traços da sua natureza. Seja você, não permita esquecer. Onde haja bondade irá florescer. Vá viver sem se apressar. Deguste momentos suaves ou tensos. Sinta o que a vida pode lhe ensinar. Sei que vai raiar por si. Sejas dedicada, ame o que faz. Construa um caráter e ajude os demais. Você vai se machucar. Me roerá por dentro, mas darei alento. Seja em algum porre ou que precisar. Bela será com certeza. Vestes da mãe natureza. Copie o seu charme, macieza e beleza. Seja implacável com toda tristeza. Mostre com toda leveza traços da sua natureza. Seja você, não permita esquecer. Onde haja bondade irá florescer.